John Peel, Big Boy e Hendrix primeiro, para iluminação ser total, pelo amor de Deus. O negócio é curtir o som sensacional dos Tais. Ronca, ronca. Anger. John Peel, dá pra ser ou não? You know, still can't figure out what it is that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the program, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds. Actually, he says a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet program called Ronca Ronca, that has many things in common with your program, is tuned into your program today because of the Strokes. Acho que agora as forças estão completamente reunidas. John Peel, Big Boy e Jimi Hendrix, Cartola, né? Mas nós começamos o programa com Gábor Szabó, o guitarrista espetacular húngaro, que encerrou o programa da semana passada com essa música aqui, ó. Só que aos 48 minutos do segundo tempo de terça-feira passada, quando, out of the blue, eu peguei esse disco do Gábor Szabó para encerrar o programa, aconteceu algo completamente inusitado, surpreendente. O Cassim estava aqui com seus Blue Caps e ficaram completamente excitados com a música do Gábor Szabó, que o Carlos Santana utilizou brilhantemente anos depois. E tocaram em cima o Alberto, no baixo, o Stefan, o Moreno, o Cassim, enfim, tocaram em cima dessa música e pouquíssimas foram as pessoas que perceberam, até por a maioria não conhecer, né, a versão original de Gypsy Queen. As pessoas não perceberam apenas na hora que o Domênico cantou em cima da música que alguém se tocou, que algo inusitado estava sendo colocado no ar. E o Nandão vai colocar no ar mais uma vez a gravação que nós fizemos terça-feira passada, dá pra ser ou não? Muita emoção, hein? apagar da tua irmã. Menina pouco feliz, ela mal sabe meu nome. Em cima comigo longe, longe, longe, longe. Bora te dar uma zinha na faca da tua irmã. Menina pouco feliz, ela mal sabe meu nome. Em cima comigo longe, longe. Rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Alô, rapaziada, aqui é o De Crow, o crioulo mais honesto da Baixada Fluminense. Ronca, ronca. It's a long, long time, I know how before. It's a long, long time, you know get me wrong. Jump on wheel, for this is not the time when I couldn't get here. Me never run, come push up. Me always wait for Fimi cup, for Fimi cup a hot cup. You have to know how you take this up. I never eat rice when it really hot, really hot. I always wait upon I'm on pot, I'm on pot. Now when I tell you that I do that, I always call him Big Daddy Bob. For it's a long, long time, I don't have no fun. It's a long, long time, I don't get me wrong. This is my professor in tune from outer space. You are listening to Ronka Ronka at Oi FM. Dubbing you crazy. Dubbing you crazy. Yo, yo. Dub me crazy. Lee Perry aqui ao fundo. Abriu o zonquinho de hoje com Gabo Zabo, a música Bang Bang. Muita gente conhece na interpretação de Nancy Sinatra. Long, long time. Logo depois, Elvin Jones, Richard Davis, Round to Rita. Exclusividade total do programa da gente, da UFM. Gabozabo com Cassim, seus Blue Caps, Cassim mais 4, Gypsy Queen. Nandão, é... promoção forte hoje, né? Ah, yes! Chama o Nandão aí. Que isso, cara? Ah, isso? Ah, tá. Ah. Posso, Nandão, é, solicitar um detalhe aqui a uma grande parcela da nossa audiência? Claro, fica bom. Rapaziada que ouve o programa a bordo do seu automóvel, né? Circulando é, por Vitória, por Recife, por Belo Horizonte, pelo Rio de Janeiro e as cidades vizinhas, né? Muita gente fala comigo isso, ah, Maurício, ouviu o programa, não sei o que, bacana, enquanto eu estava indo para casa da minha sogra, enquanto eu estava indo para o supermercado. Então, o que eu peço a essa nossa torcida sobre quatro rodas, quando você chegar em casa, bonitona, bonitão, ligue o rádio ou acesse o programa pela, pelo site da Oi FM, que é... oifm.com.br. Você em Moscou, você pode ouvir o programa pela internet. Então, não deixe de ouvir o ronquinho de hoje. E conforme foi fartamente noticiado, o programa de hoje tem a participação histórica, monumental de João Donato, Donatinho, Alberto Continentino, que esteve aqui terça-feira passada, e nada mais, nada menos na percussão que a lenda viva de Robertinho Silva. Thank you. Para que o clima seja formado, ligue para cá, tamo junto, tamo junto. E há pouco o rádio da polícia dava um alerta que 5 carros com elementos fortemente armados estavam se deslocando de São João de Meriti para Caxias. Então alerta geral na Baixada, porque isso é considerado na linguagem policial um bonde, ou seja, um comboio de carros com bandidos armados que eles saem para assaltar, para tomar boca de fumo, qualquer coisa desse tipo. E urubuzinho voando de costas, né? E demais, demais. Dando cambalhota, assalto mortal, pinta os canecos, né? Não é brincadeira, né? Mas a noite hoje promete estar calma. Não, não promete, não. Que beleza! É. Eu vou emendar uma outra, hein? Então, a galera decidiu optar pelo chocolate preto. Bem lembrado. O chocolate preto é considerado uma liberdade nacional. Aliás, eu queria até deixar um recado também. Ronca, ronca. Se vocês chegarem pra cá, eu tô querendo umas informações que só eles podem passar. Nós ouvimos a orientação sonora. Nando, você acha que o pedido... Tem que ter um negócio assim pra molhar a goela, não? Tem, tem. Vou trazer. Tem um serviço de bordo aí, não? Vou trazer. Mas você acha que a nossa torcida motorizada cumpriu o nosso pedido, não? Chegou em casa, sintonizou o rádio. Ah, claro, claro. Rapaz, rádio é um negócio tão barato, né? Tão fácil de você ter. Passa aqui numa loja dessa qualquer, que fica aberta até 4 horas da manhã. Compra um radinho de pilha pra ouvir. R$10. 10, né? Ah. É mesmo. Baratinho, né? Ah, tá. Mas há 2 semanas atrás, nosso queridíssimo amigo aqui do lado, Batman Zavarese, o responsável pelo evento Multiplicidade, né, que há bastante tempo sacode a cultura do Rio de Janeiro, me ligou falando: Maurício, o que você acha de levar o João Donato no Ronca Ronca? 2 dias antes dele, junto com o Donatinho e a rapaziada, o Alberto e o Robertinho, inaugurarem a nova série Multiplicidade. Falei: vem cá, repete pra mim, por favor. Eu não tenho o que achar, né? E conforme eu escrevi hoje no site do Ronca Ronca, no Tico Tico, a minha vontade era chegar, dar boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, com vocês, João Donato, Donatinho, Alberto e Robertinho, e deixar 2 horas na mão deles. Mas tem Bolívia, né? Tem promoções... Você amarelou, a verdade é essa. É lógico que amarelei. Tem promoção espetacular, que o Nando vai falar já já. Enfim, estamos aqui com o Donatinho e Donatão. Donatinho, tem um microfone aí pra você, se... Que maravilha, hein? Tá sentindo a pressão, cara? Tô sentindo a pressão comendo esses... Como é que é aqui? É castanha de caju? Nuts. Mix nuts. Tá, João Donato, é uma satisfação monumental ter você aqui. O Continentino não esteve terça-feira passada. E eu falei da lenda viva, Robertinho, que mais adiante vai falar com a gente também da sua vastíssima história. Enfim, nós temos 2 horas de programa. Vamos mostrar... Uma parte do programa vai ser voltada ao trabalho do Donatinho com o pai, é isso, mais ou menos? Qual é a programação? Porque eu mesmo não sei, né, cara? Bicho, nem eu sei. Vamos inventar agora essa programação, bicho. Vai ser demais isso aqui. Isso é que eu tinha dito pra você. Não tem que combinar nada. Eu improviso. Meu, o Alberto esteve aqui semana passada com o Cassim. Aliás, o Cassim tá aqui, né? Cassim trouxe nada mais, nada menos que um donatólogo que vai... Ô, Nando, aqui não tá fazendo sinais cabalísticos, é isso mesmo? Tem microfone pro Cassim ali, Nando? Vamos ver. Vamos ver. Acho que esse aqui não tá funcionando. E aí, Kess? Tá funcionando. Beleza, Kess? Alô? Terça-feira passada... Olá, auditório. Terça-feira passada eu solicitei a presença do Cassim para fazer uma base forte aqui para nós recebermos essa turma. Enfim, vamos mais uma, Donatinho? Vamos nessa. Tudo tem? Vambora? Bem-vindo ao serviço de atendimento ao ouvinte Ronca Ronca. Para desorientação, digite 1. Para achar o caminho de volta para casa, digite 2. Hoje tenho um assunto delicado pra falar com você. Eu muito tenho meditado sobre a vida que você esqueceu. Você está com a cabeça virada para o nada e não procura nem saber o que eu penso e o que faço. Eu acredito que você ainda tem uma pequena chance. E eu encontrei a solução pro seu caso e lhe proponho um tratamento pra você melhorar. Eu vou plantar cenoura na sua cabeça. Eu vou plantar cenoura na sua cabeça. Chance. Eu encontrei a solução do seu caso e lhe proponho um tratamento pra você melhorar. Eu vou plantar cenouras na sua cabeça. Eu vou plantar cenouras na sua cabeça. Yeah! Chance. Eu encontrei a solução pro seu caso. Lhe proponho um tratamento pra você melhorar. Eu vou plantar cenouras na sua cabeça. Eu vou plantar cenouras na sua cabeça. Baba tiranga niko mba muno. Saita seko mwanangu. Tiriva tatuka. Ini baba wako 1, mai wako 2, neweka wechitatu. Na baba mdiki Francis. Mas aí, Nando, o que acontece? Vem mais um pouquinho, pelo amor de Deus. Grande parte da nossa audiência deve achar que isso aqui ao fundo é a última música de Rogério Skylab, por exemplo. Eu hoje tenho um assunto delicado pra falar com você. Vem demais. Tá, eu muito tenho meditado sobre a vida que você... Mas aí, vem mais um pouquinho, não. Meio tempo. Qual que é o problema? Mas aí o que acontece? Robertinho, diz pra gente o que é que tá aqui no fundo, pelo amor de Deus. Som imaginário. Esse é o som imaginário num disco lançado quando? 71? 71. Com Robertinho na bateria. Wagner Tiso, Luizão Alves. Composição de Fredera, guitarrista. Olha, Frederico, porra. Frederico Mendonça de Oliveira. Que coisa de doido, né? A música chama-se Cenouras. E é um clássico absoluto. Excelente pro Rogério Skylab gravar. O Binário poderia gravar essa música mole, tocar ali em Ipanema, né? Nandão, qual é a promoção, hein, cara? Rapaz. Aí, Batman, é contigo agora, hein? Sente só o catálogo, malandragem. É. Catálogo Multiplicidade 2006. Espetacular, papel do bom, enfim, coisa fina, malandro. Quantos? Agora, olha o CD. Qual é o Cinco, CD? Olha o CD. Qual é o CD? O Piano de João Donato. Esse aqui que tá aqui? A lenda, brother. Cinco CDs, mais cinco catálogos. Claro que um eu vou usurpar, né? Vou catar. A gente vai fazer só quatro. Não, tô brincando. Cinco CDs, mais cinco catálogos da Multiplicidade. Um barato, o Batman mandou. Um beijo enorme pro Brício, que descolou os CDs. E o João vai autografar ainda, hein? É, exatamente. É o que dizem, é o que dizem. CD autografado, como semana passada foi do Cassim e seus Blue Caps, exatamente. Né? Exatamente. Agora, tem internet, não? Claro, bombando, Nil. E a situação é a seguinte, não tem perguntinha hoje, então basta você participar do programa, você faz a perguntinha para o João Donato. Aqui, eu acho que é uma oportunidade única que você tem de poder contar com a presença do João Donato no programa de rádio, ao vivo. É bom lembrar que nós estamos ao vivo. Então, participando do Ronquinha de hoje, como é que faz, o Fernando? Acesse oefm.com.br, selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro, e envie sua pergunta para João Donato, a lenda. Eu vou sempre enfatizar ao final. Então, ao final do programa, Nandão vai sortear cinco que participarem. É verdade. Cada um leva o catálogo Multiplicidade Espetacular e o CD dele. Eu vou plantar ceduras. Diga lá, Nando. Vamos dar só uma passada aqui, não? Pra gente ir pro break. Diga, diga. Participação aqui da Fábia Sampaio, Valmor Pamplona, rapaz, a lenda. E hoje é aniversário da Vanessa, hein? Manda um parabéns pra ela. Cassim, aliás, manda um beijo pra Vanessa, você que produziu Los Hermanos, ela é super fã dos caras. É verdade. Tá manda com a um gente parabéns pra você. Vanessa? Isso. É. Parabéns, Vanessa. Aí. Vanessa diretamente de Salvador, né? Exatamente. Ela tá com a gente a partir do programa do Amarante aqui. Ele fez com a gente a rede de comunicação dos fãs do Los Hermanos, é uma coisa de maluco, né? Então, a partir de então, a Vanessa, toda terça-feira, de Salvador, está com a gente. Olha aí, Robertinho, conhece esse som, não? Lembrando mais uma vez que essa rapaziada que está aqui ao vivo pela Oi FM estará quinta-feira no Oi Futuro, ali no Flamengo, se apresentando para um público bastante reduzido. O Batman daqui a pouco vai falar disso. Então, fique ligado no programa para saber os caminhos, né? É Bolívia? É tipo grosseria também? É Jefferson Airplane que está em BH? Yeah, baby. Jefferson, muito obrigado, hein? Vai lá. Alô, alô, aqui é Jorge Malte. Eu também tô ligado no Ronca Ronca do Maurício Valadares.